Bom, né, estarmos juntos. Vou deixar minha Bíblia aqui. Amém? Queria fazer uma... Tem muita gente chegando, muita gente nova na congregação. Eu queria fazer uma revisão acerca do reino de Deus. Um assunto que a gente vem batendo há muito tempo, desde o início da nossa caminhada. Uns 3 anos, vai fazer 4 anos agora em janeiro. E a gente bateu muito sobre esse tema, e eu queria fazer um resumo com vocês acerca do reino de Deus. Ficou-se comum a gente perguntar o que é o reino de Deus, e vocês respondem, é o governo de Deus, amém? Isso aí já está automático. Eu estava lembrando da primeira vez que eu estava... que a gente teve revelação sobre o reino de Deus, porque isso era um tema que estava na Bíblia e a gente não sabia, né? A gente não sabia que existia isso. A gente caminhava e não compreendia acerca do reino de Deus. E eu lembro que foi uma vez uma conversa lá no Pag Menos, Alexandre passou lá, Alexandre já estava orando por mim, e a gente, na hora do meu intervalo, a gente sentou assim na frente e começou a conversar sobre o reino de Deus. E a gente conversando lá na frente sobre o reino de Deus, e naquela conversa o Senhor trouxe revelação ao meu coração sobre a cerca do reino de Deus. E aí eu comecei assim, a buscar o Senhor e a estudar sobre o assunto. Foi na época que a gente estava lá com os irmãos da Nazareno, né? E aí a gente ouvia muito na escola dominical, né, que tínhamos, né, nos discipulados, escola dominical, e nas ministrações, no sábado, no domingo. E foi um tempo de muita mudança, né, na nossa vida. O Senhor começou a ministrar, foi um tempo que o Senhor começou a falar de algumas coisas que não faziam parte da sua igreja, né? Aí foi um tempo que a gente começou a se afastar de algumas coisas que a gente via que não era tão importante, né? Que não era fundamental. Hoje a gente entende que não é fundamental algumas coisas, né? Não é fundamental a gente ter um nome na congregação, não é fundamental a gente ter um lugar luxuoso e muito confortável. A gente entende que tem que ter um certo conforto e uma segurança, né? Mas a gente entende que isso não é a essência. Amém? A essência está no reino, no governo de Deus sobre nossas vidas. E a gente começou a compreender que o reino de Deus não é uma coisa plural, é uma coisa singular, é uma coisa para cada vida, para cada coração. Não é algo que veio para as multidões de uma forma única. Não, ele veio para cada coração. É o reino de Deus chegando em cada vida, querido. E a gente começa a compreender essas verdades e houve um crescimento em nossas vidas, o Senhor, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O reino de Deus, gente, é o tema de todas as pregações de Jesus e seus ensinos. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, está relacionado ao reino de Deus. O reino de Deus é uma expressão grega, né? O reino, a Basileia. Aí a gente vê alguns nomes sobre o reino, né? A Basileia, a Basílica de São Pedro, já ouviu falar, não? Lá em Roma. Basílica está ligada ao reino de São Pedro, né? O governo de São Pedro. A gente tem a Basílica aqui da Nossa Senhora, não sei de quê, que eu não lembro. Porque eu não sei mesmo, tá? Tem uma Basílica aqui, é o governo dela. Mas nós cremos no governo, no, na, Basílica, na Basileia, né? No governo de Deus, sobre nossos corações. Amém? O reino de Deus é o tema principal, querido, da Bíblia. Principalmente do Novo Testamento. E os outros temas são subtemas. Casamento é um subtema do reino. E aí a gente pode ver os outros assuntos. São subtemas. O tema principal, aquilo que Jesus quis ministrar, quis falar para o povo, é o reino. Amém? E a gente vai entender um pouquinho isso. O reino de Deus começa a ser falado com mais clareza em Isaías, a profecia do profeta Isaías, acerca de Jesus. Isaías 52, versículo 7. Abre aí sua Bíblia. Isaías 52, versículo 7. Diz assim, ó, Isaías 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o Evangelho, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião. Diz o que é a Sião? Dois pontos. Que teu Deus reina. Isso é uma profecia de Isaías, viveu aí 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, e ele começa a profetizar como seria o ministério de Jesus. E Jesus iria falar disso, que Deus agora reina, ele agora quer reinar nos corações. E acerca dessa profecia, a gente vê em Mateus capítulo 3, versículo 2. Vocês abram aí, quem pode ler esse versículo? Mateus capítulo 3, versículo 2. Quem é que pode ler? Arrependei-vos. Quem foi que disse isso? Hein? João Batista. João Batista, a gente sabe que é um precursor de Jesus. Ele vem para abrir, endireitar as veredas, né, de Jesus. E ele fala de uma mensagem, querido. Ele fala, arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus ou o reino de Deus? É a mesma expressão, certo? Essa expressão difere de Mateus, que é reino dos céus, e de Marcos e Lucas, é reino de Deus. Amém? Mateus, por que Mateus é reino dos céus? Porque Mateus escreve para judeu, e o judeu tinha um certo zelo em falar o nome Deus. Então Mateus, com essa preocupação, inspirado pelo Espírito, ele fala reino dos céus. Mas aí a expressão quer dizer reino daquele que habita nos céus, o reino de Deus. Amém? Então é a mesma expressão. João Batista, ele fala dessa verdade. Aí a gente vê, seguindo a ordem, que Jesus também começou o seu ministério com a mesma mensagem. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Quem pode ler? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Daí em diante, por que daí em diante? Porque Jesus tinha passado pela tentação, tinha sido liberado pelo Espírito para começar agora seu ministério. Então, daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Então, a gente vê que vai seguindo uma ordem. Mateus capítulo 4, versículo 23, ele vai falando a mesma verdade, querido. Mateus 4, 23, diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E Marcos 1, 14 e 15 diz assim, ó: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Versículo 15 diz assim, ó, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus, quando começa o ministério, ele já começa com essa verdade. E a gente viu no início que Isaías profetizou isso. Isaías proclamou isso, ó, ele vai vir para dizer que Deus agora reina. Não é que Deus Deus não reinava, mas é porque essa verdade, ela não era clara para a vida dos homens. Até hoje, na vida dos homens incrédulos, essa verdade não é clara. Os homens se autogovernam. É a autocracia. É o autogoverno. Eu governo a minha vida. Ninguém precisa governar a minha vida. E hoje a gente vê o mundo aí perecendo, né? Por causa dessa falha, querido. A gente, quando resolve governar a nossa vida, a gente sofre, né? A gente tende a sofrer. Quando a gente resolve, agora quem vai governar sou eu. Eu faço a minha vontade. E a gente sofre. E o mundo que não tem Deus? Aí é que eles perecem e padecem. Porque não tem o governo de Deus. Estava conversando com Guto Gutenberg, disse Belen, ele não está aqui hoje. E ele trabalha na Credicar, na área de empréstimo, né? Aquela área deliciosa. E ele disse que as pessoas que pedem empréstimo não são pessoas que recebem salário mínimo. Se a maioria é gente que recebe mais de 10 mil reais. Ele disse que chegou lá um cidadão, um promotor, alguma coisa assim. O salário do cara é 40 mil. Aí ele estava precisando de 60 mil. 60 mil reais estava precisando para completar, acho, para comprar um carro. Se for fazer um empréstimo. Vai fazer a feira, né? Então ele disse assim: Rodrigo, ó, a maioria das pessoas que vão pedir empréstimo não é pessoa pobrezinha, tá apertado, não. São pessoas que ganham bem, mas que não têm controle, que não têm um reino. As pessoas que ganham mais descontrolam mais, né? Estava até falando sobre um jogador de futebol, né, que ganha 60 mil, Carlinho Bala, né, 55 mil, 60 mil, sei lá. E o cara passa 1, 2 meses sem receber, aí a gente pensa que ele é rico. Não, mas ele tem despesa. Tem coisa para pagar. Né? E às vezes o dinheiro que entra nem dá, porque ele tem muita despesa. Olha, começou a benção. Segura, irmão. Gente, se estiver molhando aqui, já vai apertando. Amém? Então, gente. As pessoas que, sem Deus, sem o reino, elas tendem a se confundir. Elas tendem a caminhar sofrendo, queridos. Porque não é chegado o reino de Deus. O homem foi criado para depender de Deus. O homem não foi criado para caminhar só. Ele foi criado para depender de Deus. Deus olha para Adão e fala: rapaz, está sozinho. Está complicado. Deus faz a mulher para ele. Mas os dois eram para depender de Deus. Confiar e depender. E hoje a gente vê o mundo do jeito que está, porque o homem não quer confiar em Deus. Ele não quer. Em Lucas 4:42, diz assim, ó, Lucas 4:42 e 43, sendo dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Vê o que Jesus disse. Jesus disse: olha, eu fui enviado com uma finalidade, para anunciar o evangelho do reino. Muita gente pensa que Jesus só foi enviado para morrer, né? Jesus veio para morrer pelos meus pecados. Não é somente isso, querido. Jesus veio à terra para nos trazer uma revelação acerca da vontade de Deus, da vida que Deus quer que tenhamos. Jesus não só veio para... ah, ele veio para morrer, ele veio para sofrer, não. Ele veio para anunciar. Amém, queridos? Ele veio para anunciar o evangelho do reino. A gente está vendo alguns textos sobre isso. E aí Jesus começa a disseminar isso. Ele começa a ensinar os discípulos para fazerem a mesma coisa. Em Lucas 9, versículo 1 e 2, diz assim, ó: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Versículo 2 do Lucas 9 diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você vê que Jesus tinha essa missão e ele passa essa missão para os filhos, para os discípulos dele. Não só ficou para ele. Ele, quando pega de 2 em 2 com os 12, ele envia, e olha, vocês vão efetuar curas, expulsar demônios, mas vocês também vão proclamar o reino de Deus, o reino dos céus. E a Bíblia não nos mostra como é que Jesus explica acerca do reino de Deus para os discípulos. Mas com toda certeza eles sabiam que verdade era essa, sobre essa revelação, acerca do reino de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: depois disto, o Senhor Jesus designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. No versículo 8 do capítulo 10 diz assim, ó, quando entrares numa cidade, Jesus instruindo os discípulos, e ali vos receberem, comei o que for oferecido. Versículo 9, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Jesus pega os 12 e depois ele pega 70 discípulos. Ele pega os apóstolos e depois ele pega 70 discípulos e diz, ó, agora vocês vão em cada cidade diferente. Ou seja, ali devem ter ido em 35 cidades. E vocês ao chegarem, vocês vão efetuar curas, mas vocês vão falar uma verdade. Dizer que o reino de Deus é chegado. Ou o reino de Deus está próximo. Era isso que Jesus falava. Jesus não tinha outro tema. Eu estava... Misericórdia, eu estava com o Rose esses dias assistindo um programa de um missionário. E assim, eu fiquei escandalizado, queridos. Eu confesso a vocês. Eu fiquei escandalizado. Porque o missionário lá, ele falava e aparecia uns slogans, uns dizeres assim na tela. Eu sou a solução para os seus problemas. Assim mesmo, querido. Eu sou o homem que desfaz toda a macumba. Tinha assim mesmo, não é mentira minha. Eu sou a solução de todos os seus problemas. Aí ele ministrando, ele dizia, vem até mim. Se o seu pastor não resolve, eu resolvo. E se eu não resolver, Deus não é comigo. Meu Deus do céu. Ele fazia, queridos, não é mentira. Se você quiser, eu não sei o horário, bate canal, mas eu posso ver isso para vocês. E eu dizia, Rose, tu gosta, tá assistindo Jornal Nacional? No intervalo eu ia para ele, para ver como é que tava a facial. E aí só fazia piorar a situação. Dizia, meu Deus do céu. Quando ele botou assim, eu sou a solução dos seus problemas, eu disse, agora eu mudo. Agora foi demais. Foi demais, né, Asi? Foi demais. Disse, meu Pai do céu, a solução dos nossos problemas é o reino de Deus, queridos. É o reino de Deus chegando nos nossos corações. É a gente não mais fazendo a nossa vontade. Essa é a solução dos nossos problemas. É a gente fazendo a vontade do Pai. E ele dizia com muita clareza assim. Às vezes eu vou numa congregação, ele dizia, e eu chego lá e o pastor diz, por que você falou isso para as ovelhas? Eu nunca falei. Ele dizia, porque eu sou assim. Eu não tenho o meu termo. Aí ele dizia, se o seu pastor não fala, eu falo. Aí convidava, né, para ir para a congregação dele. E dizia, saia desse marasmo da sua igreja. Senhor. Gente, isso é Pernambuco. Está passando, acho que em Pernambuco, né? A estação, a rede de estação. E tem muita gente que segue esses homens. Tem muita gente que acredita nessas palavras. Que diz, rapaz, o pastor lá, eu estou cheio de problema, o pastor nunca orou por mim. Isso aí, ele diz que é a solução para os meus problemas. Eu vou lá. E Jesus nunca fez isso, querido. Você vê Jesus chegando e chegou a resolução dos seus problemas. Seus problemas se acabaram-se. Jesus diz isso, você não vê Jesus fazer isso. Eu lembro da morte de Jairo. Né, Jairo é? Das irmãs de Jairo. Jesus disse, olha, calma. De Lázaro, desculpa. Jairo, por que eu fiquei com Jairo? Lázaro. E aí Lázaro, e ele disse, olha, tem uma menina que morre, a Talita, né? Que Talita não é o nome dela, né? Mas aí é a expressão. Jesus disse, ela dorme. Jesus disse, ela dorme. Ela dorme, Jesus disse. Ela apenas dorme. Jesus não chega e faz, eu sou o super Deus. Eu resolvo. Não. Calma. Alguns discípulos dizem, aquela doença foi porque os pais pecaram ou porque ele pecou? Jesus disse, aquela doença é para que a glória de Deus se manifeste. Jesus não queria a glória, queridos. E a gente vê hoje as pessoas confundindo as coisas. Amém? Jesus, ele falava do reino. Ele ministrava o reino. Em Lucas 16, 16. Lucas 16. Abra sua Bíblia nesse texto. Lucas 16, 16. Diz assim, ó. Abriu? Vamos ler junto. A lei e os profetas vigoraram até João. Isso é Jesus falando, querido. Desde esse tempo vem sendo anunciado. Depois de João, agora, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. O evangelho do reino, querido, não é um evangelho de porta larga. Não é fácil. Eu só lembro de um irmão que disse: vocês lá estão muito soltos. Um irmão querido, ele é querido. Aquele caminho em outro lugar. Vocês lá estão muito soltos. Isso é mesmo, querido. Vocês lá não tem culto de homens, de oração, de batalha, de doutrina. Não tem escola dominical. Isso é mesmo, querido. Tu acha que a gente tá solta? Só quero que tu passe um mês. Passe um mês. Pra ver se você aguenta. E deve aguentar. Com revelação, permanece. Não estamos soltos, querido. Porque o evangelho de Deus, do reino, ele é simples. Ele é simples. O evangelho do reino, a revelação do evangelho do reino, querido, ele mesmo traz um ensinamento sobre o nosso coração. Tinha um irmão essa semana, irmão querido, eu amo esse irmão. E ele ia viajar sem a esposa. A esposa ligou pra gente: olha, ele vai viajar. Isso amém, querido. Conversa com ele. Não tá decidido? Se ele quiser conversar, ele liga. Você pede conselho, né? O que é que tu acha? Viajar no sábado. Aí na sexta-feira de noite o irmão ligou. Acho que umas 8 horas. E aí? Tá benção, benção, querido. Pai. Amanhã eu vou viajar. Minha esposa lá tá com drama, porque eu não vou, porque lá não vai, não sei o quê. Mas não é drama não, querido, é porque é o certo, né? Tu não tá mais só. Se for uma casa de vida ou morte ou trabalho, beleza. Mais só. Mas tu hoje não vive mais só. Tem uma família. Era passeio. Eu disse, se eu chegasse pra Léo ou pra César ou pra Alexandre e dissesse: ó, eu vou viajar e Rosa vai ficar, eu ia levar uma chicotada. Eu disse, não vai não, cara. Tem que levar a esposa. Aí não falei mais nada. Não, tá bom, vou ver aqui. Aí o irmão não viajou. Que bênção. Não precisa falar mais nada. O reino de Deus, ele já fala aqui. A gente entende que a revelação do reino é: não, não posso. Eu lembro que Deus, quando chamava Adão e Eva, acho que isso aí está em Gênesis capítulo 6, Deus não chamava Adão e Eva. Ele chamava Adão. Ele chamava os dois pelo nome de Adão. Fazia Adão, virava os dois. Ele não chamava Adão e Eva. Ele fazia Adão, chame Eva, não. Era Adão pro nome de Deus. Porque eles eram uma só carne. E hoje a gente tem no nosso casamento que somos um. Amém? Somos um. E isso é reino. É o governo de Deus sobre o nosso coração. Mateus 24. Jesus já fala aí nesse capítulo de Mateus 24 acerca dos últimos dias. Acerca dos últimos dias. E a partir do versículo 11, diz assim, ó. Jesus falando, tá, queridos, para os discípulos: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará quase todos. Versículo 13. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. Se você tiver com a Bíblia aberta, preste atenção. E será pregado este evangelho do quê? Do reino. Por todo o mundo. Para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Jesus começa a falar das catástrofes naturais, olha. Depois ele começa a falar das coisas religiosas e políticas. Surgirão falsos profetas. Ele começa a falar dos sentimentos. O amor se esfriará. Ele começa a dar o sintoma, né, do final dos tempos, do final do mundo. Mas ele pega no finalzinho, ele diz: mas vejam só, esse evangelho do reino, Ele vai ser pregado para todas as nações, todas as nações. E então virá o fim, que é o que tem acontecido esses últimos dias. Amém? O evangelho do reino. Amém, queridos? Não é o evangelho da prosperidade, ou o evangelho ecumênico, não. É o evangelho do reino. Amém? O evangelho do reino será pregado para todo mundo, por todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Esse era o tema do ensino de Jesus, querido. Tá dando para compreender aí? O pessoal que está chegando agora, esse assunto a gente bateu muito já. Estou dando só um resumão aqui. Mas a gente vê a importância desse tema, desse assunto. Se você pegar Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que Jesus ensina sobre o reino. No capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. No 6, é o Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus ensina sobre o reino. No capítulo 7, Jesus ensina quem seria salvo, e ele fala também do reino. Aí a gente vê sobre as parábolas de Mateus, um total de 14, e o tema era sempre o mesmo, querido, o reino de Deus. A gente vê a semente do reino, a gente vai ver o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boas sementes. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um fermento. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. São parábolas. O reino dos céus é semelhante a um comerciante. O reino dos céus é semelhante a uma rede. O reino dos céus. Jesus sempre falava desse tema, querido. Jesus sempre falava desse tema. Durante 3 anos e meio, querido, Jesus pregou e ensinou sobre o reino de Deus. Finalmente, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele fala de quê? Quando ele morre e ressuscita, o que é que Jesus começa a falar? Sobre o reino. Vamos ver aí um texto. Atos 1:3. Quem pode ler aí? Atos 1:3. Abra e leia. Atos 1:3, quem pode ler? Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Amém? O texto diz assim, ó, Atos 1:3, diz, 2 pontos, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. De Deus. Muchachos. Jesus falava até quando ressuscita. Eu acho que, né, podia dizer, discípulo, rapaz, já está cansado desse assunto. Mas não, querido, era o tema. Era o assunto, era o reino de Deus. Isso não mudava. O irmão maçoneiro pegou. Ainda, a gente ainda pecou, né? O LP. Hoje é CD Play, é MP3. É o vinil, né? O LP vinil. Pegou. O seu maçoneiro pegou a época que era uma música por LP. Você botava. Era menorzinho, era só uma música. Lado A e lado B. E você botava ali na vitrola, na radiola, tem a radiola, aí tá certo. E aquele LP, ele só falava de uma música. Aí você virava, era outra música. Não era hoje, MP3. Era um dia, a gente foi pra Garanhuns, o carro do Erandir, aí ele botou MP3. Tinha pra mais de 100 músicas, desse menino, negocinho desse. Mas antes era um LP, ele falava só aquilo ali, não mudava. Não tinha como você agora gravar outra coisa por cima, não. É só isso. Era Jesus, querido. Jesus só falava acerca do reino. Não tinha como colocar, acrescentar. Lembra de Apocalipse, lá no finalzinho? Aquele que acrescentar o i ou tirar um tio. Ai, ai, ai. Jesus falando para João. E é o reino de Deus, querido. Jesus está dizendo, não acrescente nada das palavras desse livro, nem tire nada das palavras desse livro. que é o reino de Deus. E tem acontecido muita mudança no Evangelho. Hoje a gente ouve muito o Evangelho do conforto, querido. Pouco se fala de cruz. O reino de Deus é um reino de morte. É um reino que a gente tem que morrer a cada dia. Tem que morrer, querido. Tem que morrer. Esse irmão que ia viajar, ele teve que morrer para a vontade dele. Que era justo. Eu vou porque minha avó, meu pai, não sei. Era justo, eu entendo. Mas a vontade de Deus não é essa. Tem que morrer. O reino de Deus, querido, é um reino de morte. É um reino de morte. Não é um reino de benevolências. Eu lembro de Jesus, ou de Pedro, Pedrão. Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, a gente abandonou a família. Veja só. Deixamos trabalho, família, tudo para te seguir. Quem é que a gente vai ganhar? A Jesus olhou e fez: bobinho. Ó, menino. Jesus disse: vocês já ganharam a vida eterna. E vão ganhar 100 vezes mais. Aí eu comecei a pensar nisso. O que foi que ele deixou? Trabalho. Ele ganhou 100 vezes mais trabalho. Cuidar da igreja não era brincadeira, irmão. Era trabalho. Aí ele deixou família. Só na primeira ministração foi 5 mil na contabilidade. E aí vai, a igreja ia... O Senhor ia acrescentando na igreja as pessoas que iam sendo salvas. Ele ganhou 100 vezes mais. Não foi pedir? O Senhor acrescentou 100 vezes mais. E a gente vê a morte de Pedro, né? Que alguns livros relatam, a Bíblia não relata, mas alguns livros relatam que Pedro, ele morreu de uma forma cruel. Crucificaram Pedro, colocaram ele de cabeça para baixo. Aí, não contente, ainda acenderam uma fogueira para matar ele. Pedro morreu ganhando 100 vezes mais. Esse é o evangelho do reino, querido. Se a gente for pregar isso nas multidões aí, a gente vai ser apedrejado. Dizer que Deus não quer te dar um carro, que Deus não quer te dar uma casa, que Ele não quer te dar um emprego na multinacional ou na Polícia Federal, que Deus não quer te dar um emprego na Petrobras. Deus, Ele quer que você aceite o governo dEle no seu coração. Lembra daquela passagem em Mateus 6:33? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua? E aí ele faz o quê? E as demais coisas serão? Acrescentadas. Jesus falou isso. Os discípulos, essa passagem ela começa com a ansiedade da vida. Os discípulos preocupados com o que haveriam de comer, de vestir e de beber. Ele disse: olha, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o que haver de comer. Não andeis ansiosos por isso. No final, Jesus disse assim: ó, buscai o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas, mas busquem o reino de Deus. Esse era o tema. Amém? Jesus, quando ele ressuscita, querido, e ele começa a falar da mesma coisa, porque ele sabia que era isso que muda as vidas. É o reino de Deus que muda nossas vidas. Não é outro tema. Não é outro assunto. É o reino de Deus. Amém, queridos? Os apóstolos. Qual era o tema da pregação dos apóstolos? O reino de Deus. A gente vê isso em Atos. E eu não queria... Mas a gente pode ver em Atos capítulo 8, versículo 12. Quem pode ler? Porque eu não estou com essa passagem aqui aberta. Atos 8, 12. Quando deram crédito à pregação de Filipe, ele falava de quê? No reino de Deus. Era a pregação dos apóstolos. A gente vê Paulo em Éfeso, Atos 9, 18. E Paulo começa a falar também sobre o reino de Deus. Quem pode ler aí? Atos 19, 8. Atos 19, 8. Atos 19, 8. Paulo Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Durante quanto tempo? 3 meses. Falando de quê? Do reino de Deus. Paulo, ele entrou na sinagoga, durante 3 meses, ele falava acerca do reino de Deus. Do reino de Deus. Você vai ver, a gente vai analisar uma diferença nas epístolas. Depois dos evangelhos e Atos, a gente vai ver uma diferença. A palavra reino, ela vai ser substituída pela palavra Senhor. Você não vai encontrar muito o reino de Deus nas epístolas. Por quê? Por causa de duas razões. A gente vai encontrar a palavra grega Kyrios. Ela se repete no Novo Testamento, principalmente nas epístolas, durante 600 vezes. Dessas 600 vezes, 260 vezes a palavra Senhor está nas epístolas de Paulo. Aí tinha dois motivos básicos. Se os apóstolos, quando saíram de Jerusalém, começassem a falar sobre o reino de Deus, essa palavra não teria crédito, porque o imperador César, ele estava acima de todo o reino. Ele estava acima de todo o rei. O imperador de Roma, que o Império Romano foi vasto, ele abrangia vários reinos. E se então, se os discípulos começam a pregar sobre o reino de Deus, era mais um reino que César iria dominar. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele insere, através de uma revelação, a palavra Senhor, Kyrios, que quer dizer Senhor do cosmos, Senhor de tudo que existe. Lembra daquela passagem de Mateus 28? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus disse. Nessa passagem é que existe a revelação de que Jesus agora é o Senhor de tudo. E aí ele substitui o termo reino, só o termo, para o termo Senhor. Ele agora é Senhor. Isso é uma razão cultural, querido. Porque se usasse a palavra reino, essa expressão reino, no contexto da época, não seria tão eficaz. Lembra da expressão de saudação do Império Romano? Os soldados passavam e diziam: César é o Senhor. Aí o outro que vinha dizia: sim, César é o Senhor. Era a expressão. Quando os soldados encontravam discípulos e eles faziam: César é o Senhor, e os discípulos diziam: não, Jesus é o Senhor. Mudou. Jesus é o Senhor de tudo. Não é mais César. A expressão muda. Mas quando a gente encontrar no Novo Testamento a palavra Senhor, lembre-se sempre do rei, do reino. Quem é o rei do reino? Jesus. Ele é o rei do reino de Deus. Lembre-se sempre de Jesus. Encontrou a palavra Senhor, lembre-se do reino de Deus. Existe uma razão teológica também. O Pai exaltou Jesus, ressuscitou dentre os mortos e assentou à sua direita a majestade. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. E deu uma ordem universal a todos os seres do universo, anjos, demônios e seres humanos, que todos devem se prostrar diante do Filho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai encontrar isso em Filipenses 2:5, capítulo 2, versículo 5 ao 11, e Efésios 1:20 ao 22. Então essas duas razões, queridos, muda esse termo. Para finalizar, em 10 minutos ainda, onde está o reino de Deus? Eu compreendia na caminhada, logo quando a gente começou, que o reino de Deus era um lugar. Lembra da expressão "vamos para a igreja"? Que a gente usava muito. Eu vou para a igreja. Não vai cabeça para a igreja. Você é a igreja. Os meninos já foram, eu não fui para esse lugar não, mas eles já foram para um lugar onde o altar era o santo dos santos, né, Léo? Não pode pisar no santo dos santos. Isso aqui não é nada. Isso aqui é um lugar mais elevado para facilitar a comunicação, somente. Mas a gente tinha a ideia de que o reino de Deus eram essas paredes. A gente tinha essa ideia de que o reino de Deus era o altar. Aí a gente lembra aquele cântico, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não é? E no meio da igreja, ele fazia o quê? Ele passeava. Ô, querido. Não é isso. Não é isso. Jesus não passeia no meio da igreja, ele habita em nós. Amém, queridos? Ele habita em nós. Então a gente pensava, eu quando ouvia, quando eu lia no novo, quando eu começava a ler a Bíblia, e eu começava a, e eu lia essa expressão, reino de Deus, eu pensava que o reino de Deus era anjos, o ambiente espiritual, eu pensava assim, eu estou confessando, eu pensava que o reino de Deus era um ambiente espiritual, era atmosfera, era aquilo que nas vigílias a gente sentia, a presença de Deus. Eu estou arrepiado, é o reino de Deus, está aqui. Eu pensava isso. Tem uns que pensavam que o reino de Deus era no céu. Ah, o reino de Deus está no céu. Está lá, onde Deus reina com seus anjos. E isso é muito... As pessoas pensam muito assim. O reino de Deus é onde Deus está agora, sentado no trono e governando os anjos, os exércitos. Ali é o reino de Deus. E não é isso. O reino de Deus não é a igreja, querido. Não é que a igreja, estou dizendo, o local onde ela se reúne. Não é. E também o reino de Deus não é a gente junto, a igreja. A igreja é uma coisa. A igreja é o corpo de Cristo. Não é o reino de Deus. O reino de Deus não é alguma coisa, um objeto ou um estado. Os discípulos pensavam que o reino de Deus seria um estado político, temporal. Seria um estado político e econômico. Eles pensavam isso. Lembra da mãe de um dos discípulos, se eu não me engano, Tiago e João? Disse, Senhor, quando tu chegar no teu reino, tu senta um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus fazia, meu pai, né? A gente parava assim, não entendeu ainda. A irmã não entendeu. As pessoas pensavam que o reino de Jesus seria um reino político, econômico. Seria um reino onde teriam soldados, onde ele seria o rei, ele mandaria, as pessoas executariam. E não é isso. Não é um estado, querido. Não é o estado político. Não é Cuba, que tem um ditador. Não. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é um substantivo. A palavra reino é um substantivo que indicam coisas, pessoas, lugares ou sentimento. E tem substantivo, querido, que indica uma ação. A palavra salvação é um substantivo que indica ação. O dicionário traduz a palavra salvação como a ação de salvar. Salvação. Aí a gente tem outra palavra para entender isso. Preparação. É a ação de preparar. E reino. É a ação de reinar, querido. É um substantivo. Não sei se estou sendo claro. Reino é um substantivo que diz assim. O reino de Deus é um substantivo que indica uma ação, um ato. É uma realidade mais absoluta do universo. O reino de Deus é o reinar de Deus. Essa realidade não se pode ser vista pelos olhos físicos. A gente não vai conseguir ver o reino de Deus, os olhos físicos. Por isso Jesus disse, João 3:3, todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, querido, é uma ação. É quando a gente se submete à vontade de Deus. Aí está o reino de Deus. É a ação de Deus de governar nossas vidas. O reino de Deus não vem governar países. Deus não vai converter Lula ao seu reino e agora ele vai reinar e governar o Brasil. Não. Ele vai governar vidas individualmente. Isso é o reino de Deus. É mais trabalhoso. Esse é o reino. Muitas religiões pensam que o universo está à deriva. Deus criou como um relógio e deu corda. E aí Deus soltou. E agora Deus só está olhando. Tem muita religião oriental que pensa assim, que Deus criou o universo e soltou. como um relógio que dá corda. E o tempo está passando e um dia vai acabar a corda, vai. E Deus não se envolve mais. Mentira. Eu tinha uma tia que dizia assim: rapaz, vocês pregam sobre Deus, mas Deus tem muita coisa para tratar. Deus está preocupado com as guerras, com os tsunamis. Deus está preocupado com as vidas. O reino de Deus se preocupa com vida. Amém? Com coração. Com homem. Não se preocupa com coisas. O reino de Deus, ele é um reino pessoal. Ele é um reino para nós. Amém, queridos? E a gente não consegue viver sem esse reino. Sem essa verdade. A gente não consegue viver sem essa verdade. O reino de Deus está sobre anjos, principados, potestades. O reino de Deus está sobre Satanás, sobre os demônios. O reino de Deus está sobre essas coisas. O diabo não faz o que quer. Lembra de Jó? Que Satanás queria matar Jó, né? Queria fazer alguma coisa. E Deus disse: olha, você pode fazer tudo, só não tire a vida dele. É o reino, Deus governa. Disse: olha, a vida dele você não tira. É o governo de Deus. Amém, queridos? O reino de Deus significa que ele é o dono de tudo que existe. Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, querido. Tudo é de Jesus. Tudo é de Jesus. Esse é o reino de Deus. Marcos 1:15, para a gente finalizar. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Mateus 6:9-10, diz assim, ó: santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Isso é um clamor, queridos. Quando as pessoas proclamam, né, falam desse Pai Nosso, né, se tornou muito, entre aspas, com a palavra, mas uma vulgar, né, ficou muito popular. As pessoas estão clamando para que Deus governe os corações. E nós devemos clamar isso todos os dias. Todos os dias, querido. Jesus não é somente o nosso Salvador. Ele agora é o nosso Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do nosso coração. Ele é o dono das nossas vidas. Não caminhamos soltos, como disse o irmão. Não caminhamos do jeito que queremos. Caminhamos debaixo de autoridade, submissos à palavra e ao seu governo. Amém, queridos? Esse é o reino. Só foi um resumo. Queria orar com vocês. Lembra que no início a gente cantou: teu reino, venha o teu reino. O que começaste em mim, tu terminarás. Venha o teu reino. Nós cantamos isso hoje. Quando você começa a clamar pelo reino, você está clamando por uma ação de Deus. Amém? Existem áreas de nossas vidas que nós precisamos do reino. Ainda. Vamos orar? Queria que você colocasse essa área específica diante de Deus. Dizer: Senhor, nessa área eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu reino. Do teu governo. Amém? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra, ela é cortante, Senhor. Ela é afiada, ela é cortante, ela tem dois gumes. Ela separa, Senhor. Pai, obrigado pelo teu reino, Jesus. Obrigado pelo teu reino, Jesus. Obrigado pelo teu reino, Jesus. Obrigado, Jesus, porque tu não se calaste, tu proclamaste, tu anunciaste o reino do Pai. E nós hoje compreendemos esta verdade, Senhor. E aceitamos o teu reino em nosso coração, Senhor. Tu conheces as nossas vidas, Senhor. Tu sabes que nós precisamos ainda mais do teu reino, Senhor. Tu sabes que nós precisamos ainda mais do teu governo, Pai, em nossas vidas. Então, Pai, que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Sobre nossa mente, sobre nossos corações, sobre as vontades que existe em nós, Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Nós não queremos os bens. Nós não queremos, Senhor, as coisas. Nós queremos o teu governo, Senhor. Nós precisamos do teu governo, Jesus. Nós precisamos do teu governo, Jesus. Somente isso, Pai. As outras coisas, as demais coisas, o Senhor vai acrescentar em nossas vidas. O Senhor vai acrescentar a casa, se for preciso. O casamento, se for preciso. O Senhor vai acrescentar as coisas materiais, se forem precisas. Mas que o teu reino não falte em nós, Senhor. Que o teu reino não falte em nós, Jesus. Venha o teu reino, Jesus, sobre a nossa vida. Deus, queria clamar por nossos familiares, pessoas que não conhecem o teu reino. Traz a tua salvação e o teu senhorio sobre a vida da nossa família, os parentes e nossos pais. Ô Senhor, dá graça, traz salvação, Senhor, e traz governo sobre a nossa casa, Deus. Tu és, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu reino, Deus. Obrigado, Senhor. O teu reino não deixa a gente errar. O teu reino é claro, Senhor. Ele é objetivo, Senhor. Nós precisamos dele a cada dia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.